nela medito meu coração. Pois quero viver assim, a tua vida em mim, meu Senhor. Eu quero aos pés da cruz entregar meu ser, todo meu viver, e pra sempre te servir. Te amo, Salvador.